condições visuais na minha escuta, Tanguy de Abravo. Gol 1397, chama Centro Recife. Em 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, gol 1397. Quilo Papa Vitor, chama Torre 1186. Muito obrigado, Vitor. Meu pé autorizado a final no zero, Quilo Zulu. Isso, para um ponto de verdade, uma base direita no 7. Quilo Papa Victor, autorizado a ponto final da 17. Quilo final da 1 no 7, reporta dele. Juliette, Porto 612. Pronto para cópia? Guarulhos 3430 ao nível. A rota autorizou 1010. Pistão 0, curva à direita. Saída da El, Leda, Brinde. Controle 120, decimal 8, transponder 5503. O papá, meu papá, Vitor. Qual é o destino? Foi o que? Foi uma THG? Foi uma DLA? Da 17. Pavita autorizada, porta final. Papá Vitor, é só um instante, ok? Para a autorização, eu tenho no meu plano aqui para Guarulhos. Só um instante. Estou ciente do sonamento. Papá, o meu Papá Vitor. Base passar travado no 7 pelo papaveto. Vitor agilizando, autorizado o pouso na 17, 150 graus, 10 nós. Vitor. O curso localizador, Lima que usou, vindo ao. Lima que usou, chame torre 186. 86, obrigado aí. Quilo Zulu, prossiga. Quem apresenta alguma explicação, essa faz mesmo? Será para o posto, não sei. Quilo Zulu, o plano é cancelado ao 55, ajuste no 021, 1140 graus, 109. Autorizado, prosseguir para final da 17, reporte na curta. Paterá na curta, na 107, Lima, Quilo Zulu. Quanto vento? 140 com 10. Chané 6140, chama Recife 12685, alterna 12545. 2685, 12545, chama 6140. continue aguardando pista livre. Guarda, volume. Pelo Papa Victor, confirme o pátio, seu solo foi ao 5-6. Negativo, à esquerda, Quebec, e aguarde instruções. Aquilo Zulu, pouso autorizado na 17, 130 graus, 109, ajuste no 021. Pretendo autorizado, pouso na 10, o melhor, na 17, o Lima Aquilo Zulu. Afirma, 17. Controle Salvador, Matheusão, bom dia, 27728, transfere, descida para o nível 150, perdeu contato com o centro Recife. Bom dia, Web 5728, chegada Mari, desço 050. Mari, 050, 5728. Poderia voadora, senhora, 5728? Quanto é o perfil chegada, Web 5728? Mantém perfil na chegada, 5728. Zulu, qual o pátio? Cliente, solo 58, direita, Paité, frequência livre, estacionar. Pavica autorizada, até a barra. Bravo. Tamo de Bravo, prossiga. Bravo, prossiga. Tamo de Bravo, tá na linha do litoral, aqui na altura de Interlagos. Tá fazendo uma curva de 90 graus à direita, pelo mau tempo. Vai interceptar a linha verde, vai durar o sol dela, autorizado. Tamo de Bravo. Certo, tá livre, dando dia bravo, reporte visual com campo. Vou estar na visual com campo, tá ligado? Ok, o Papa Romeu, Papa Victor, Índia. Salvador, para Congonhas, tá pronto para Copa? Autorizado, Congonhas, nível 430, pêndulo 10, conforme rota. Pista 90, curva direita, Tael, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, e o transponder 5503, da pauta. Pátio da a em frente à aero está com quanto a bordo? 4 a bordo? Ok, para táxi vai chamar torre 18-6 para taxiar e cruzar a pista 17-35 para a Vitor Índia. Vitor Índia, reporte pronto para o táxi. Autorizado, iniciar, reporte para o cruzamento. Cruzando 160, total, 99, com dono. 9911, chame Recife, são 2685. Com 2685, gente. Vitor Índia autorizado, cruzamento da pista, a viatura que se encontra sobre a pista está ciente do seu cruzamento, prossiga o táxi via Mike, na linha, chame a... o solo 121.9. Direita após de chame próprio. Controle 1.328, se possível manter a presente velocidade após o tapa. 1.728, reduções a critério, desça 2.000 pés, ajuste 1.0, 2.1, reporte localizador, pistão no zero. Estimativo 2.000, redução a critério, reporta localizador, FGF 1.728, ajuste 1.0, 2.1. O pátio principal via Índia, ponto espera da 1.0, vai chamar a torre 1.18, decimal meio. Afirma, ajuste no 0.21. 1.0, 2.1, só pode frente. Chega Tango Índia Bravo. O Tango Índia Bravo está aqui no Rio de Janeiro, está 10 milhas do aeroporto. Vai para cruzamento da pista 1.7, está autorizado para a torre, o Tango Índia Bravo. seu local de pouso também, Via Bravo? O local de pouso é na Imagina, mas eu vou ainda fazer um sobrevoo lá na Baía de Todos os Santos, tanto Via Bravo. Okay, vai aproximar do aeroporto ou vai manter essa pra Baía de Todos os Santos? O Tami de Abraão. Se o controle autorizar, nem chama a torre e continua na proa que tá, o Tami de Abraão. Pode manter a proa aí na escuta do controle, Tango Índia Bravo. Positivo, na escuta do controle, Bravo. Papo Vinto Índia, linha e decola pistão no zero, vento 170 graus, 1-1 no nós. Pela Vitor Índia. Confere qual nível Recife, gol número 260. Sistema controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, LGF-728, transfere estabilizado, LS, pistão no zero. LGF-728, ajuste altímetro no 021, não reporte baixar travado. 021, não reporte baixar travado, 528. Ciente da El, ascensão 430, Papa Vitorinho. LGF-5728, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 109, apenas confirme, baixar travada. Afirmativo, senhora, já está baixada travada, livre pouso, LGF-5728. Quadrão de Salvador, gol na frente. LGF-738, desça para o nível 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP. Controle Tango India Bravo. Tango India Bravo. Tango India Bravo, Itaparica. Vai comprar hoje Itaparica, vai cruzar aqui a Bahia, o Tango India Bravo, não custa. Gente, na minha escuta, confirma o seu chamado de pouso em Salvador. Chamado de pouso. Só um minuto. As 1440 aproximadamente, senhor, o Tango India Bravo. Excelente. Toque para a frequência livre, o Tango India Bravo, no retorno nesta frequência, bom voo. Frequência livre, Bravo. Sistema solo, 121, décimo 9. Eu vou direto a Eco 219, 52. Olá, WebJet 7728, Bruno, você escuta. 7728, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 7728. 260, copy. Copy, Bruno, 260. 260, autorizado para Recife 370. Eu perigo 58. Decolo no zero, com a esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5517. Autorizado em sangue da 570, decola da 10, com a esquerda Puca, Aru, 108, transponder 5517, voo no. Correto, 5517, reporte bom. Sessão 430. Eu mantenho a escuta do controle. Mantenha a escuta, papo de frente. Meu Papa Vitor Índia, chame Recife na frequência 1251, alterno 3325. Nativo Centro Recife 1251, alternativa 133, decimal 25. Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Gol 738, após TAP, desça 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador pistão no zero. Após TAP, desce 2000 pés, continuando aqui. 10021. 1021. Gente, com essa equipe de solo, é um 737 da Web que vai parquear na nova. Após o mesmo, autorizado. Iniciar. Caramba, de solo com a direita que vai parquear na nova. Se a esquerda tem um helicóptero a 500 pés, não vai interferir na aproximação. Ajuste na 021, via Índia, ponto 0 torre 118, decimal 6. 02 para direita, 206, 427. Zero a bordo, alterna, Natal 3 horas e 36. 0 via Pátio, Índia, ajuste no 021, 18.6, Ponte Pedra Lagoa. 021 no Pátio, Índia, Ponte Pedra 72, 2 6 0. Azul 4207, a linha decola opção 0, vento 160 graus, 129.